A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Sara e também já estou a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. Antena Web dá-te música. Música. Mais música. Kislány, hozd egyszer egy látogatója, aki egy festményt hozott magába a karján. Antena Web. Termina o dia da melhor maneira ouvindo a Antena Web. Às quartas e quintas-feiras, Carlos Bonaparte leva-o até à outra margem da vida. Outra margem. Um programa onde a boa disposição se mistura com a música e as curiosidades com as efemérides. Outra margem. Às quartas, das 21 às 22 e às quintas-feiras, das 20h30 às 22h. Só aqui na sua Rádio Antena Web. Para tudo. Sente-se e descontraia. Começa agora Batido Musical com Alexander. Muito boa tarde, ouvintes da Antena Web. Cá estamos nós para mais um Batido Musical. Eu ouvi dizer que esta semana houve muita gente que teve saudades minhas, pois eu posso-lhes dizer que tive muitas saudades vossas. Recebemos alguns elogios por parte de pessoas alheias à rádio que disseram que esta rádio era excelente. Pois eu vou-vos confessar uma coisa, aqui que ninguém nos ouve, porque não há ninguém que nos esteja a ouvir, nós já sabíamos disso, nós somos uma rádio espetacular, uma rádio excelente. Bem, como nós não estamos aqui para fazer elogios à rádio, porque para isso estão os nossos ouvintes, vamos dar início a mais uma galopada musical aqui neste sábado à tarde, onde não há muito para ver nas televisões, onde as rádios, as outras rádios, digamos, existe a Antena Web e existem as outras. Portanto, as outras estão a passar essencialmente as mesmas coisas e nós não, nós estamos aqui a primar pela originalidade. Desculpem lá o engasgamento, mas isto é falta de prática. Muito bem, vamos então dar início ao nosso programa musical com alguém muito português. Será para muitos uma música dedicada às crianças, mas ele não a dedicou às crianças, ele dedicou a todos aqueles que são fãs dele. Ele dedicou esta música a toda a gente que quisesse comprar o álbum dele. Estou a falar do álbum Mundo de Cartão e o artista é o nosso português, o nosso querido André Sardé. Vamos ver qual é a música que ele vai apresentar. Vamos ver. Nós temos que lhe perguntar. Estamos a fazer a chamada telefónica. Estou, André. Olá, está tudo bem? Pois, exatamente. Ele já me disse. Adivinha quanto gosto de ti com André Sardé. E não se esqueça, porque eu estou a ouvir toda a gente a dizer lá, do outro lado da linha, do outro lado da rádio, do outro lado do estúdio. Estou a ouvir todo o mundo. Até aquele ET, aquele verde que toda a gente conhece, que vem lá dos lados de fora, dos Martes e Júpiteres. Sintonize-se com a Antena Web. Já pensei dar-te uma flor com um bilhete, mas nem sei o que escrever. Sinto as pernas a tremer quando sorris para mim, quando deixo de te ver. Vem jogar comigo um jogo, eu por ti e tu por mim. Fecha os olhos e adivinha

Acabamos de ouvir o Savage Garden aqui na Antena Web. Eu estou a ver que do outro lado da linha, do outro lado do estúdio, está um ouvinte, ou dois, ou três, ou quatro, que já estão um pouco cansados. E ainda vamos na segunda música. Pois é, caros ouvintes. Toda a gente gosta desta rádio, mas para ter pedalada para esta rádio é preciso fazer um exercício físico. E então aqui fica uma sugestão de saúde da nossa rádio, e minha pessoalmente, para todos os ouvintes. Toca a fazer um ginásiozinho, toca a fazer uma corridinha matinal, de segunda a sexta-feira, porque o sábado é sagrado, o sábado é para me ouvirem, e o sábado é para ouvir a Antena Web, e os outros dias também. Mas toca a fazer uma corridinha, toca a fazer assim um ginásiozinho, e vão ver que todos vão ter pedalada, como o Alex, para esta rádio, para estas músicas todas. Bem, continuando a falar de música, porque é esse o nosso programa, vamos ter uma portuguesa que nasceu no Canadá. Bem, ela é canadiense, portuguesa, ela tem duas nacionalidades. Bem, não importa. O que interessa é que também é peça portuguesa. E peça portuguesa é bom material. Estamos a falar de Nelly Furtado, que fez um dueto com Timbaland. Bem, o homenzinho canta bem. Não posso dizer que não. Mas vamos ouvir, e digam de vossa justiça, Morning After Dark, Timbaland com Nelly Furtado a rodar aqui na Antena Web. Como não podia deixar de ser, por isso, sintonize-se! Hello, Mr. Mosley. I'm glad you were maker. My loyalty lies in your hands, you my breathtaker. Your bright, your kiss is unknown to men. So take command. Go, Timbo. I'll be the same when it all goes up. I'll be the same when it all goes down. Not the first one open it up. I'll be the last one closing it. hunger for ya. I never sleep when comes the night, but every time I snap my fingers, I switch back into the light. My moon belongs to your sun, your fire is burning my mind. Is it love or is it lust? Something that I just can't describe. Am I the one and only? Cause you're the only one. It felt so long and lonely, waiting for you to come. It's looking bright and early, I'm willing to close my eyes. This is the unusual story, Timbo is so shy. Muito bem, ouvintes da Antena Web, acabamos de ouvir Timbaland com Nelly Furtado. Ora, digam lá que esta música não dá para abanar o capacete. Se vocês estivessem numa obra, dava para abanar o capacete e o resto da estrutura toda. Cá para mim, e para a Antena Web, e para todos nós, e que ninguém nos ouve, a obra vinha, mas era toda abaixo. A barraca abanava toda. Bem, e a seguir, vamos ter uma música em que a vocalista se atira de um prédio abaixo. Quer dizer, sabe-se lá se aquilo é um prédio. Mas sei que nunca mais acaba de cair. Exatamente, é o My Immortal dos Evanescence aqui a rodar na Antena Web, que é uma rádio que pretende com tudo isto, e com mais alguma coisa, e se calhar com tudo aquilo que faz, porque isso é certo, cativar todo o tipo de ouvintes, e também é certo uma coisa. É certo que qualquer ouvinte que comece a ouvir pela primeira vez a Antena Web, fica ligado para toda a vida. Isso também é certo, porque com o rol de apresentadores como nós temos e com o rol de coisas boas como nós temos, não há ninguém que nos faça frente. Por isso, sintonize-se com a Antena Web e delicie-se com esta música. Continua a ter uma excelente tarde connosco. Muito bem, caros ouvintes da Antena Web, acabamos de ouvir os Within Temptation com My Mortal. Quem conhece o videoclipe daquela música deve pensar assim: bem, lá a mulherzinha atirou-se da janela ou do prédio, lá o que é e nunca mais acaba de cair. Onde é que ela caiu? Na realidade, aqui na Antena Web, mesmo com a nossa qualidade e com os nossos detetives, não conseguimos saber onde é que foi. Mas o certo é que ela ainda está viva, portanto a queda não foi mais do que de um banco ao chão. Bem, continuando a nossa galopagem musical, porque nós não somos detetives, nós somos apresentadores de música e somos apresentadores de tudo, temos mais uma música para abanar o capacete. Temos, quem é que não se lembra de Justin Timberlake? Sim senhora, Justin Timberlake, aquele que até já apareceu num videoclipe da Beyoncé, lembram-se? Exatamente, já foi namorado de Britney Spears. Penso eu que não foi namorado de mais ninguém, mas se foi, a imprensa não falou. Portanto, temos Justin Timberlake com aquele que já cantou aqui com Nelly Furtado, mas que agora canta com Justin Timberlake. O nosso amiguinho Timberland com Justin Timberlake. Cry Me a River a tocar para si, que é a nossa razão de existir. Ouvinte da Antena Web. You were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No, so you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No, you don't have to say what you did. Don't it make you sad about it? Told me you loved me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need. say that some things are better left unsaid. He doesn't like it, only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. All of these things people told me keep messing with my head. Should've picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say what you did. I already know. I'm hung up from him. Now there's just no chance. You and me, you and me. You'll never be. Don't it make you sad about it? You told me you love me. Why did you leave me all alone? All alone. Why did you tell me you need me? Can you call me on the phone? Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused. Some other guy, not like them, baby. The bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Baby, go on and just tell me a rhythm. Is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. Don't have to say what you did. I already know. I already know. I'm hung up from him. Now there's just no chance. No chance. You and me. Don't it make you sad about it? Muito bem, ouvintes da Antena Web, estamos agora a regressar do River. Para quem não sabe, River, segundo parece, é rio. Mas eu gosto mais do termo português, até porque é assim um bocado mais gourmet, mais qualitativo. Portanto, Cry Me a River já passou. Justin Timberlake e Timbaland parece que foram naquelas carabelas antigas, rio abaixo. Não sei se já chegaram ao mar, mas se não chegaram, devem estar lá perto. Agora, a seguir, vamos ter uma música que muita gente não gostou, até porque, segundo parece, a tradução não é grande coisa, mas que, na realidade, toda a gente ouviu. E se não ouviu, andou lá perto. Estamos a falar do Akon, um célebre americano, com Eminem. Estamos a falar de Smack That. Quem viu o videoclipe sabe que aquilo tudo começa com ele preso. Muito sinceramente, eu não sei como é que o Akon vem cá para fora depois de estar preso para ajudar a polícia. Mas na realidade é que ele veio. Portanto, quem quiser saber mais, que nos diga aqui no site, porque nós perguntámos lá ao FBI ou à CIA lá nos Estados Unidos como é que isso é possível. E depois tentaremos dar a informação. Delicioso, ouvinte da Antena Web. Você está no Batido Musical, comigo, que sou o Alex, e com Akon e Eminem. Digamos que estamos a fazer um ménage à toa, mas de música, não se esqueça, é tudo música. Then you're over. Look back and watch me. me, smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Up front style, ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the boys robe intact now. Stone and crack now. Ooh, I see it all at back now. I'ma call him, then I put the mic down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly then you're over. Look back and watch me smack that hat all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that. Cat claws, the way she climbs up and down them poles, looking like one of them pretty cat dolls, trying to hold my woody back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Bust from the club to the cribs like a mile away. I'm more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if your gal is game. In fact, he's the one singing the song that's playing. Hey, girl! I feel you creeping, I can see it from my shadow. My shadow. Wanna jump up in my Lamborghini. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly then you're over. Look back and watch me smack that hat all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Eminence rolling, D&M rolling, booing, oh marvelous, them rolling. Women just hoeing. Big booty rolling, soon I'll be all in them and throwing D. Hitting no less than three. Block real style like we. Girl, I can tell you want me, cause lately I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly then you're over. Look back and watch me smack that. Já lá vai a dupla masculina, caros ouvintes da Antena Web, e fiquei cá eu, o Alex, porque eu sou-me vou embora quando me mandarem daqui para fora. E a mim ninguém me cala e o povo está comigo. Pois é assim mesmo. Bem, continuando e deixando assim um pouco as vozes masculinas, porque se no programa anterior houve muita voz feminina, aqui tem havido muitas vozes masculinas e também não pode ser só voz masculina, porque onde falta a qualidade de uma mulher... falta tudo. Digamos que a mulher foi o ser mais esbelto que Deus criou. Portanto, caros homens, desculpem lá eu ser assim tão frontal. Mas não deixem de ouvir a Antena Web, até porque eu sou homem. Mas sem as nossas mulheres aquilo, este mundo, não seria nem metade da beleza que tem. Portanto, vamos ouvir agora não uma mulher. Porque nós quando é assim... gostamos de fazer tudo à grande. E como é tudo à grande, vamos ouvir cinco, sim, cinco mulheres. Vamos ouvir as Pussycat Dolls. A música faz lembrar o botão da camisola. Ou das calças, ou do casaco. Mas não, não é botão, é button. Mesmo o termo sendo muito parecido, a música é mesmo button. Portanto, as cinco Pussycat Dolls a tocar para você, que está deliciado sentado no sofá. Aprecie o panorama, ouça a música... delicie-se com as vozes femininas, porque, digam o que disserem, a mulher é o ser mais lindo e mais perfeito que Deus ao mundo pôs. Antena Web, sintonize-se! You keep running. what you gon' do to me, but I ain't seen nothing. Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Antena Web da Música. Música. I got my mind set on you. E mais música. Domingo à tarde, parado, em casa. Nada disso. É que na Antena Web, aos domingos, entre as 15 e as 17, há pés de dança. Venha dar um pezinho de dança connosco e com o Diamantino Teixeira, que apresenta o programa. Domingo à tarde, pé de dança, entre as 15 e as 17 horas, com Diamantino Teixeira. E chegámos agora ao aeroporto da Portela. Nós estamos aqui a fazer, digamos, um cruzamento pelo mundo todo em menos de uma hora e meia. Vejam lá que estrutura nós temos, que nós temos tanta globalização que andamos pelo mundo todo e você, à distância de um clique, pode ouvir todo este nosso trabalho. Chegámos agora ao aeroporto da Portela, já pegámos nas nossas malas e estamos agora à espera de outro grande amigo, para quem aproveito e deixo um abraço em meu nome e em nome da Antena Web, que é português e que vem cantar diretamente para vocês, porque não é só para nós, é também para vocês. Temos um português chamado... Bem, eu vou-lhes dar uma pista, não vou dizer quem é. Imaginem-se uma pessoa que neste momento não tem cabelo e que usa uns óculos escuros. Não, não é o Inspector Gadget, porque esse usa chapéu. Não. É o Pedro Brunhosa. E vamos ouvir o quê? O que é que nós vamos ouvir?

can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust. Já deixámos os Linkin Park em Filadélfia, caros ouvintes, e estamos de novo em Portugal. E recuámos no tempo, veja lá, quem é que tem a capacidade de recuar no tempo como nós recuámos e andar aqui a cruzar o mundo todo sem sair do banco? Quem? Vocês tinham que apanhar os aviões. Nós fazemos esse trabalho por vocês. Portanto, recuando no tempo, na nossa máquina do tempo, porque nós estamos tão bem equipados que até uma máquina do tempo temos... Vamos ouvir Silence 4 com My Friends, mais uma banda portuguesa a tocar para você aqui na Antena Web, porque nós somos patrióticos, nós somos nacionais e, portanto, não dispensamos o som português e sabemos que você também não. Silence 4 para vocês da Antena Web. Sintonize-se. Until that day, everything I believed in, everything.

hey. Boo-boo, yeah. They need it, boo. They need it. They gotta see it, boo. Tell the hearts all over the world tonight. Hearts all over the world tonight. Oh, I'm in time with you, baby. One else would do. Cause with every kiss, every kiss and every hug, you make me, you make me all in love. And now I know I can't be the only one. But it's hearts all over the world tonight. With the love of their life, we'll feel what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, girl. With you, with you, with you, with you, with you. With you, with you, with you, with you, with you, with you. Only with you, with you, with you, with you, with you. Yeah. E acabamos de ouvir Chris Brown aqui na Antena Web. E se pensava, por acaso, que a Antena Web não ia ter mais música mexida, até porque esta não foi assim tão mexida como algumas que já passaram aqui, pois engane-se que o melhor ainda está para vir. E é já a seguir. Nós temos agora uma música que, de certeza absoluta, que vai levantar idosos, crianças, trintões, quarentões, vintões, não sei se é assim que se diz, mas se não for, passa a ser um termo usado pela Antena Web e vai constar no próximo dicionário português. Vamos ouvir um dueto, porque é um dueto, é masculino, também é masculino, é verdade, que de certeza absoluta que vai fazer dançar todo o mundo. O Ursinho Polar, que falámos no fim de semana passado, também já dançou, portanto já houve mais uma quebra no gelo lá em cima. Essa não se deveu ao ursinho, essa deveu-se foi ao aquecimento global. E desde já aproveito para alertar todas as autoridades competentes que, por favor, vamos ajudar o ambiente, vamos tentar apaziguar a natureza, vamos tentar deixar de explorar tanto aquilo que exploramos, vamos preservar o nosso mundo, porque é um dos bens que nós mais temos e melhores. Digamos que é a nossa casa, o nosso mundo é a nossa casa, o nosso planeta é o nosso refúgio, não vamos dar cabo dele. Bem, e agora, depois desta mensagem, porque nós estamos aqui é para dar música, vamos ouvir quem? Quem? Quem? Diz lá alguma coisa Drop It On Me? Não diz? Ora diga lá. Não, não diz. Pronto, vai-lhe dizer agora. Ricky Martin e Daddy Yankee a tocar para você. Drop It On Me. Special day. E acabamos de ouvir Ricky Martin e Daddy Yankee. Bem, agora vou aproveitar este momento da antena que temos para deixar uma palavra de conforto a todos os cidadãos madeirenses que sofreram o fim de semana passado, ou há dois fins de semana atrás, uma catástrofe que é, digamos, no mínimo macabra. Digamos que todos temos que nos concentrar para tentar ajudar o melhor que possamos a Madeira. E não só a Madeira. Aproveito de deixar também uma palavra amiga a todos aqueles locais pelos quais já passou alguma coisa que os destruiu. E também aproveito e peço a todos os portugueses e a quem nos está a ouvir de todo o mundo que tentemos, da melhor maneira que possamos, da melhor maneira que nos convier, ajudar aqueles que agora estão a precisar. Desde o Haiti ao Chile, desde da Tailândia até à própria Ilha da Madeira. Vamos concentrar-nos porque nós estamos aqui todos debaixo do mesmo céu. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Portanto, vamos ajudar. Agora, deixando de falar de coisas tão tristes, vamos falar da próxima música que vamos ter. Quem será a próxima música que vamos ter? Ah, está a perguntar quem é? Desculpe lá, não estava a ouvir. Bem, é assim. A semana passada apresentámos a Beyoncé e apresentámos a Shakira. Toda a gente gosta dessas duas artistas. Digamos que elas têm músicas, uma tem uma excelente qualidade em termos musicais, em termos de voz. A outra também tem muita qualidade em termos de espetáculo, em termos de entretenimento. De entretenimento, desculpem. Estes engasgamentos devem-se também um pouco ao meu cansaço, porque sabem como é que é. Fazer um programa destes cansa um pouco, mas é um prazer fazê-lo para vocês. Bem, então, já que estamos num batido, fizemos também um batido para vocês. Juntámos Beyoncé e Shakira e o resultado foi o que vai ver a seguir. Beautiful Lear, para você tocar na antena web. E não se esqueça, sintonize-se connosco com esta dezena de profissionais que todos os dias faz um árduo trabalho para vocês para conseguir tê-los sentadinhos na sua cadeira, ligados ao PC e ligados a tudo aquilo que der para nos ouvir, para que fique feliz connosco. Feliz é a nossa palavra de ordem. E a palavra de ordem da Shakira e da Beyoncé é Dance to Dance. Shakira e Beyoncé a tocar para você a partir de agora. Shame. And I wish I could free you of the hurt and the A antena web da música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o novo programa da tua rádio, às quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por 4 versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa rádio Antena Web. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fique a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. A Antena Web tem a honra e o prazer de apresentar... Tancredo e Trancado. Uma divertida série que não pode perder para rir a bom rir. Gravada no Brasil nos anos 50, passa agora na Antena Web 60 anos depois. Tancredo e Trancado. Aos sábados, às 22 horas, em Tempo de Teatro. E acabamos de ouvir estas duas divas musicais juntas, unidas, por uma boa causa. Qual é a causa? Pôr nossos ouvintes a dançar. É? Digo? Pois. Desculpem lá esta interrupção. Mas o que aconteceu é que parece que foi vista uma dupla a tomar café numa esplanada e é lógico que nós estamos atentos a tudo e pedimos logo esta dupla para vir cantar um bocadinho connosco. Não é bem connosco, é cantar eles... para vocês, porque se eu me ponho a cantar no meio, estrago a música toda de certeza. Bem, quem são eles? Estavam ali na esplanada do café o James Morrison e a Nelly Furtado. E eles prontamente disseram, claro pá, nós vamos, em língua estrangeira, é óbvio, porque sabem que falar estrangeiro é bonito. Disseram logo que vinham cantar para vocês. Portanto, James Morrison e Nelly Furtado, Broken String, a tocar para você a partir de agora. E não se esqueça, mantenha-se sintonizado nesta rádio de excelência que é a Antena Web. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you and so untrue, I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone else. Oh, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. Oh, the truth hurts, a lot's worse. How can I give any more? And I love you a little less than before. Playing house in the ruins of us. Running back through. but it's not enough to make it all okay. Caros ouvintes da Antena Web, foi a penúltima música deste nosso segundo programa, da nossa segunda edição do Batido Musical, que passa todos os sábados entre a 1h30 e as 3 da tarde. Aqui com o Alex neste estúdio, neste lindo estúdio, que é a Antena Web. Muito bem, desculpem lá de novo a minha constipação, mas parece que não me quero abandonar. Portanto, nem com remédios caseiros, nem sem remédios caseiros. A coisa tem que ir lá por si próprio. Bem, como já disse, é chegada a hora da segunda despedida. Digamos que eu estou assim um pouco triste, porque eu gosto muito de fazer este trabalho. E gosto muito que todos vocês ouçam, nem que seja a chamar-me chato, mas gosto que todos vocês ouçam esta música, esta seleção musical que a Antena Web faz para vocês. Aproveito para publicitar alguns programas da Antena Web que você pode ter acesso a eles. Desde a Lusitana Paixão ao Fala-me de Arte. Desde o... Exatamente, vocês conhecem melhor. Esses programas todos que vocês estão aí a ver nessa grelha no nosso site são programas excelentes, feitos por grandes profissionais que fazem o melhor que têm e dão o melhor que podem para vocês. Nós trabalhamos com toda a sinceridade e honestidade e todo o profissionalismo para agradar a você, que é a nossa razão de existir, como já disse várias vezes ao longo deste programa e do programa anterior, e direi todos os restos dos anos das minhas vidas, porque eu não tenho só uma vida, não. Eu sou como o gato, e toda a gente me chama gato. Eu sou muito lindo, principalmente quando estou por trás do microfone numa rádio. Aí é que eu sou lindo. Bem, aproveito e deixo-lhe uma dica para a música que vem a seguir. Vocês vão se sentir muito bem, de certeza. E eu memorizo o nosso grande James Brown, porque já cá não está entre nós, mas deixou o I Feel Good. Um êxito que toda a gente gostou, e toda a gente gosta, e toda a gente gostará, porque mesmo sendo antiguinho, foi algo que fez dançar multidões. I feel good, tchananananananan, para vocês a tocar na Antena Web. Beijinhos e abraços, e até para a semana, caro ouvinte que me acompanhou. E não deixe de estar sintonizado aqui na Antena Web, pois não encontra igual, nem parecido, ali pelas redondezas, nem aqui, nem na Espanha, nem nas Américas, nem no resto do mundo. E se for a Marte, pois em Marte também não encontra. Nós somos únicos. Sintonize-se e continue na nossa companhia. Muito bom fim de semana e muito boa semana para você. Fiquem com James Brown. Mr. James Brown. Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. got you. Oh, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice. I got you. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar is fine. I feel nice. That sugar is fine. So nice, so nice. I got you. Can't do no wrong. And when I hold you, you know, my love can't do me no harm. And I feel nice. My sugar is mine. I feel nice. My sugar is mine. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good, so good. But I got you. So good, so good. But I got you.